aqui é Chicana, mesa de Patrês. Vamos embora, galera! Estúdio 3D, Indy Gravações. Indy Gravações. Perdi você porque não julguei que o nosso amor não fosse durar. Já não sei o que fazer, nem por onde vou. Tento esquecer pra não mais chorar. Já pedi seu perdão por tudo que fiz. Só seu amor me faz tão feliz. Volte logo, meu bem, não posso esperar, pois eu preciso do seu olhar. Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve. Vem, vem me ajudar. Sem seu carinho eu não posso viver. Vai! Só tem espinho no meu caminho. Vem, vem me ajudar. Eu necessito de alguém para mim. Vai! Vem, vem me ajudar. A minha noite é fria sem alegria. O meu viver não tem mais razão. Até o sol não tem mais calor. Eu vivia feliz, pois tinha você, que me deixou sem nada dizer. Levo a vida pensando onde estará quem tanto amo, de quem será. De que vale viver sozinho assim? Minha saudade. Vamos embora, prepara todo mundo, vai. Eu grito o seu nome, joga a mão pra cima, tira o pé do chão. Vem, vem me ajudar. Sem seu carinho eu não posso viver. Porque só tem espinho no meu caminho. Vem, vem me ajudar. Eu necessito de alguém para mim. Vem, vem me ajudar. E a minha noite é fria, sem alegria. Vamos embora, Tiaguinho!